Oi, pessoal. Dia 390 e tanto da guerra. E durante essa semana teve dois acontecimentos super interessantes, interligados também. Teve a demissão do ministro de Defesa de Israel, Gallant, foi embora. E teve as eleições nos Estados Unidos. Eu vou tentar fazer uma análise básica disso aí, como sempre, no nível estratégico, para entender qual que é o significado dessas coisas. Eu acho que as duas coisas são importantíssimas, vai ter muito efeito no futuro, futuro próximo e o futuro mais longe. Então vamos conversar um pouco sobre isso, mas antes disso eu quero só esclarecer um pouquinho sobre a situação na frente de Gaza, na frente de Líbano, o que está acontecendo, porque às vezes não aparece tanto nas notícias, só para esclarecer. Então, primeiro sobre isso, em Gaza, nos dois lugares, o que está acontecendo é que Israel está remando, Israel está trabalhando. A guerra não é guerra normal, Israel tem que lutar contra organizações terroristas que, obviamente, atuam no meio de população civil, isso é muito complexo, todo mundo já sabe que tem todo esse sistema subterrâneo também, tanto no Líbano como em Gaza. É um processo muito lento, muito perigoso para os soldados, muito, muito, muito desagradável, mas tem que ser feito. As áreas têm que ser, no caso especialmente de Gaza, a procura dos reféns, tem que ser completamente apurado, cada metro quadrado, cada túnel, cada pier que entra no túnel, cada prédio que pode ter um quarto escondido. Então, obviamente, esse trabalho é muito lento, muito chato, requer muita dedicação, e Israel está ocupado fazendo isso. Então, só para esclarecer, tem gente que pensa que cada dia vai ter operação de pager, vai ter ataques maravilhosos no Irã, não é bem assim. Cada operação de pager, cada ataque no Irã, cada eliminação de uma pessoa tipo Nasrallah ou Sinwar, tem um trabalho que teve que fazer para chegar nesse momento, e depois tem bastante trabalho como resultado das novas condições. E até acabar todo esse trabalho é um processo demorado. Então, primeiro esclarecendo isso. Outro ponto que vale a pena mencionar aqui, muita gente pergunta para mim e coloca muita importância no assunto dos sequestrados. Tanto em Israel, como na mídia mundial, como aqui, como no coração de cada um, inclusive o meu, obviamente, a gente quer ver esse bônus, a gente quer ver cada um desses sequestrados voltando, mas o fato é que isso realmente é um bônus. A situação é muito grande, o problema, o desafio é muito grande, e os sequestrados fazem parte disso, mas os sequestrados não é o objetivo principal, nem pode ser. Isso é muito importante esclarecer, e vai ter alguma ligação com a situação com Gallant também, porque muita gente só sabe dos sequestrados e pensa: achou os sequestrados, ganhou, não achou os sequestrados, não ganhou. Não é assim. Israel quer achar cada um dos sequestrados, mas eu volto a dizer o que eu já falei antes, estamos lidando com um inimigo que não tem escrúpulo em nada. Esses sequestrados, a gente não tem noção ainda se estão em Gaza, aonde estão em Gaza. Às vezes aparece informação, às vezes faz uma operação e captura gente do Hamas e consegue mais informação. E às vezes Israel tem que ficar trabalhando, fazendo um trabalho sistemático, esperando aparecer resultado. É muito complexo, mas o importante é esclarecer que nem agora, depois da morte do Sinwar, depois que o Hamas obviamente não está agindo mais como uma organização, com ênfase na palavra-chave organização, mesmo assim é muito, muito complicado achar esses sequestrados. A gente não pode saber, tipo, a gente corre perigo, literalmente, que os sequestrados, alguns deles saíram em pedaços através dos túneis para Egito, e nunca mais a gente vai ter notícia de alguns deles, e nunca mais a gente vai saber. Está em aberto essa questão, eu só quis esclarecer. Agora vamos conversar um pouquinho sobre esses dois acontecimentos, Netanyahu mandando o Gallant embora e as eleições dos Estados Unidos, que graças a Deus acabaram com uma vitória muito, muito, muito convincente do Trump. Primeiro vou falar sobre cada um e depois vamos entender o que, que um tem a ver com o outro. Primeiro, o que muita gente não sabe, especialmente aqui no Brasil, justamente por causa do acesso limitado que tem a notícias, aqui aparecem umas manchetes, muitas vezes muitas vezes as notícias que aparecem aqui aparecem tarde, não aparecem os detalhes, mas quem conhece o sistema político israelense, quem sabe como funciona e quem é quem nesse sistema, sabe que o Gallant é uma personagem problemática. Agora, vou abrir um parêntese, eu quero esclarecer que eu tenho um contato pessoal, tanto com o Gallant, como podemos dizer, vou esclarecer o que, que eu estou querendo dizer aqui, como podemos dizer com quem entrou no lugar dele, no cargo de ministro de segurança, e eu posso dar um pouco de testemunha até pessoal. O Gallant era meu primeiro comandante quando eu entrei no exército em 95. O Gallant era o chefe da unidade e eu tive um conhecimento de longe com ele. Para mim e para o resto dos meus amigos, o Gallant sempre foi considerado um herói, uma personagem que a gente admirava, que a gente via de longe. Quando ele falava, todo mundo ficava em silêncio, a gente olhava para ele como um herói, uma pessoa que tinha conquistado o que a gente queria conquistar, e um exemplo de conduta e de força e de honestidade e de integridade, e todos os valores que todo o exército israelense pretende ter, mas especificamente a minha unidade dava muito valor nessas coisas. Uma das coisas também é obediência, fazer as coisas com sigilo, fazer as coisas em silêncio. Especificamente essa unidade tem isso como valores muito importantes. Então, eu não tenho nada pessoal contra Gallant, o contrário, sempre cada avanço do Gallant no sistema, eu pessoalmente sempre senti um pouco de orgulho. É um dos caras que eu admirava, está indo para frente, quer dizer, é uma coisa positiva para mim. Isso sobre o meu conhecimento com Gallant. Agora, quem entrou no lugar dele chama Israel Katz. Por acaso, total coincidência, 30 anos atrás, mais ou menos, minha mãe era secretária na Universidade de Haifa, dele, secretária dele, trabalhava direto com ele, e minha mãe sempre falou, desde quando ele apareceu na política israelense, que é mais ou menos 5, 6 anos atrás, se estou me lembrando certo, minha mãe sempre falou que ele é um cara muito estúpido, que ele não é um cara agradável, não trata as pessoas bem, e ele é muito estúpido. Ok, isso estou dando como comentário, porque pelo que eu vou falar agora, a tendência vai ser dizer: ah, você gosta de Bibi, então você não gosta de Gallant, você gosta de Bibi, então você gosta de todo mundo que faz o que o Bibi fala. Não, não é bem assim. O que eu quero dizer é simples: o Gallant, muita gente não entende como um cara tão herói de guerra, que atuava como ministro de segurança, ministro de defesa de Israel em um tempo tão importante, agora pode ser mandado embora? A resposta é muito simples. Ele não trabalhava para Israel. As alianças dele, a lealdade dele não estava para o partido do Likud, para o ordem e a hierarquia dentro do Likud. Ele trabalhava para os Estados Unidos, especificamente nos Estados Unidos, ele trabalhava para o governo Biden. Ele viajou para os Estados Unidos, recebeu diretivas. Tem uma história muito longa da vida do Gallant, da vida desde quando ele... Não vou entrar nesses detalhes, mas o Gallant era considerado já desde o início desse governo, antes da guerra, todo mundo sabia que era questão de tempo até dar um problema entre Netanyahu e Gallant. E realmente chegou no ponto, só para dar um exemplo, ok? Vou dar alguns exemplos, ok? Rapidinho. Quando teve um debate 2 meses atrás, o gabinete inteiro, todos os ministros, os ministros mais importantes, votaram que Israel tem que valorizar Filadélfia. Filadélfia é aquela fronteira entre Gaza e Egito. E que Israel não pode sair do Filadélfia independente de nada. Israel tem que ficar presente no Filadélfia. Isso, obviamente, vai de acordo com a lógica. Gallant era o único que votou contra isso no gabinete, e depois ele saiu e falou isso em público. Então fez uma coisa ruim em dobro. Primeiro, por que ele quer sair do Filadélfia? O bom senso diz que Israel tem que ficar no Filadélfia, isso é um jeito de proteger que o Hamas não fica reabastecendo de armas, e obviamente proteger que reféns ou Sinwar ou não importa quem não consegue sair com tanta facilidade para o Egito. Ok? Então a lógica diz que Israel tem que estar presente em Filadélfia e não tem outro sistema que vai funcionar para defender essa fronteira. Mas não, o Gallant falou que pode colocar sensores, coisa que obviamente não vai funcionar. Então, isso é um exemplo de que o Gallant foi primeiro contra o gabinete inteiro, não sei como é que fala isso em português, gabinete, o grupo de ministros que decide, ele foi o único que foi contra, e não só que ele fez isso, ele saiu para a mídia, e abriu para a mídia, com qual intuito, com qual objetivo a pessoa pode ter? Simples, o objetivo dele era demonstrar para o público em Israel da esquerda, que é fã dele, para a oposição, e para os Estados Unidos, eu fiz a minha parte aqui de servir vocês, ok? Isso é muito simples, e como isso dá para aguentar até um certo ponto. Agora Israel está chegando no momento que vai provavelmente ficar, a gente vai entrar, isso eu já vou falar mais sobre isso, mas em 2 meses muito complicados que é o resto do governo Biden. E nesse tempo é capaz que Israel vai ter que decidir tomar decisões muito graves, muito sérias, com muitas consequências de se atacar no Irã e como vai fazer. E chegou no ponto que eu falei que eu ia dar alguns exemplos da conduta do Gallant. Gallant foi contra a operação dos Pagers, Gallant foi contra o assassinato, a eliminação do Nasrallah. Ele falou que Israel deveria ter comunicado para os Estados Unidos dos dois, que é ridículo, claro que é ridículo. Se Israel comunicar para os Estados Unidos, é óbvio que vai vazar, e é óbvio como consequência que não vai dar certo toda a operação. E o Gallant, nos dois casos, isso já é conhecido em Israel, ele foi contra essas decisões. Então, o Gallant, ele está agindo com alguma... Tem muita gente questionando por quê. Eu não vou entrar aqui no porquê, por que ele está servindo o governo Biden e não está servindo o governo israelense, mas infelizmente chegou no ponto que o Netanyahu muito dignamente foi na mídia, declarou que vai mandar o Gallant embora, não por falta de serviço, falou muito obrigado por tudo que você fez, mas falou que nós estamos em um momento decisivo e não dá mais para ter gente que trabalha dentro do governo contra o governo. Uma explicação muito simples. O que está tendo agora em Israel como resultado disso? Obviamente teve um pouco de reação. Pensaram, o Netanyahu já tentou mandar o Gallant embora uma vez e deu protestos gigantes, mas obviamente Netanyahu essa vez foi esperto, aproveitou do momento que a popularidade dele está muito boa, aproveitou do momento que foi as eleições nos Estados Unidos, então obviamente não ia ter muita cobertura na mídia da história, mesmo assim, claro que teve bastante cobertura, mas... E aproveitou do momento e falou, agora é o momento de mandar o Gallant embora. Eu apoio completamente essa decisão, apesar que eu deveria ser do lado do Gallant, porque eu sou amigo dele, não sou amigo dele, estou brincando, mas porque eu conheço ele, porque é da minha unidade. Então, teoricamente, deveria ter alguma aliança com o Gallant. Mas não é assim que funciona. Tem uma coisa chamada democracia, em Israel funciona. Funciona, mas tem dificuldades, ok? De acordo com a democracia, vai nas urnas, decide quem é o governo, quem vai ser o primeiro-ministro forma o governo, e esse governo tem que ser obedecido, especialmente pelos ministros importantes dentro do governo. Não pode ter um governo que um cara está trabalhando para os Estados Unidos. Mas foi tolerado todo esse tempo, por vários motivos, obviamente, de pressão interna. Israel estava em momentos difíceis e, como resultado, o Gallant ficou no poder, ok? Agora acabou o Gallant, vai entrar Israel, já entrou Israel Katz. Israel Katz não é nenhum grande gênio, verdade seja dita, ele que declarou o Lula persona non grata em Israel, depois dos pronunciamentos antissemitas que o Lula tinha feito. Eu acho que isso demonstra que ele tem coragem, que ele tem peito, que ele é patriota e que ele está disposto a fazer o que for necessário. Eu acho que isso é uma coisa boa. Sobre o conhecimento do sistema militar, obviamente ele não chega nem nos pés do Gallant, mas o ministro de defesa não precisa de todo esse conhecimento. Ele precisa de uma filosofia de executar o que o governo pede para as forças armadas, de intermediar isso. Ele não precisa, ele não é um comandante que precisa entender de tudo, qualquer operação especial que acontece. Isso sobre isso. Agora, rapidinho, sobre as eleições nos Estados Unidos. Como eu já tenho falado há muito tempo, essa guerra de Israel com Gaza já virou uma guerra regional, já estamos no Líbano, já tem envolvimento dos Houthis, já tem envolvimento, logo vai ter com o Iraque também, com o Irã, já é uma guerra regional. E como eu já falei, tem muitas características de uma guerra que pode muito facilmente virar uma guerra mundial, uma guerra que envolve mais forças pelo mundo. Especialmente que o plano do maior vilão dessa guerra, que é o Irã, é um plano mundial, religioso, mundial, ok? Eles querem praticamente espalhar o Islã xiita pelo Oriente Médio, por toda essa região, e depois eles vão querer, e eles declaram isso, não é eu que estou inventando, espalhar isso pelo mundo e tratar com todo o grande problema no mundo, que é as pessoas que de acordo com o Irã, claro, né? As pessoas que não acreditam no Islã xiita radical que eles gostam. Então, no nível mundial, nós precisamos sempre ter Estados Unidos como ponto de referência. Realmente, China é jogador, Rússia é jogador, o Putin está envolvido numa outra guerra, e tem gente comentando que China e Rússia estão no lado do Irã. Eu discordo disso. Eu acho que China e Rússia têm negócios com o Irã, do mesmo jeito que o Brasil tem negócios com o Irã. E, na verdade, o Brasil, nesse momento, pelo menos até a eleição do Trump, o Brasil teve mais afinidade. Porque o Brasil considera, o governo brasileiro considera o Irã amiguinho. E Rússia e China não consideram eles amiguinhos. Mas isso é uma longa história que eu não vou entrar agora, ok? Agora, sobre as eleições nos Estados Unidos. Eu já tenho falado durante... Vamos dizer assim, ok? Está tendo uma crítica muito grande nos Estados Unidos e pelo mundo, em todos os canais da esquerda. A esquerda está em período de luto praticamente, reclamando como o mundo, como os Estados Unidos elegeu o Trump. O Trump, como elegeu o Trump? Aí se pergunta, mas qual que é o problema com o Trump? Ah, ele é machista, ele detesta LGBT, ele não gosta disso, não gosta disso, ele é terrível, ele é mentiroso, ele é desestabilizador, ele é agressivo, ele é corrupto, ele é tudo. Eu sugiro que a gente olhe desse jeito. Eu acho que é necessário, eventualmente isso vai ter que ser ponderado pela esquerda. Vamos supor que tem uma pessoa que divorciou, um cara divorciou da mulher, e ele vê a mulher dele um ano depois andando com outro cara, e ele fala, puta, mas esse cara ele é ladrão, e ele é feio, e ele fede pela boca, e ele não se veste bem, e ele é um monte de outras críticas. Eu diria que assim, se ele é tudo isso e ela quer ficar com ele e não quer ficar com você, então imagina quem é você. Isso eu acho é a coisa principal que tem que ser entendido pela esquerda mundial, mas especificamente, obviamente, pela esquerda americana. A esquerda, se o Trump é tudo isso e ele ganhou com essa margem, então imagina o que o povo americano não pensa desse governo Biden e da Kamala Harris para ter escolhido o Trump no lugar deles. Ou eu tenho outro exemplo que eu sempre falo, o Trump, eu também não gosto dele, eu gostava mais da Nikki Haley, no nível de achar que essa pessoa vai ser uma pessoa boa para ser presidente dos Estados Unidos. Eu acho que a Nikki Haley seria presidente melhor. Eu acho que ela é mais... tem muitas vantagens sobre Trump. Eu concordo com muitas críticas que existem sobre Trump. Mas eu considero Trump, eu já falo isso há muito tempo, Trump é quimioterapia. E é necessário, porque essa esquerda chegou em todo qualquer ponto da sociedade. Chegou nas faculdades top americanos, já não consegue pensar direito. Antissemitismo subiu monstruosamente. A economia, muita gente fala assim, a classe média dos Estados Unidos não consegue pagar as contas. Um amigo meu, que eu considero bastante a opinião dele, falou para mim, sem chance que a Kamala Harris vai ganhar, porque eles não vão conseguir enganar a classe média nos Estados Unidos, e a classe média está sofrendo, e eles não vão poder vender essa história, que no lugar desse cadáver que a gente apresentou para vocês, o Joe Biden, durante 3 anos, que não sabia que dia que é um cara praticamente morto, com morte cerebral, que fica só declarando mensagens que coloca na frente dele, essa capacidade dele, no lugar dele agora pegou essa mulher, que todo mundo viu, parece o Coringa, daquele filme Coringa, só fica rindo, sorrindo, mas o povo está sofrendo, você está rindo e sorrindo de quê? Se o povo está sofrendo desse jeito, precisa ser consertado, não precisa ser vendido mais e mais e mais mentiras, que está tudo certo, está tudo ok, e menino pode virar menina e cabelo tem que ser azul, não é assim. Então, eu digo assim, se o Trump é problemático, que eu concordo, Trump não é perfeito, tomara que os resultados do governo Trump vão ser muito bons, mas o Trump não é uma pessoa perfeita, não é uma pessoa que eu diria para o meu filho, olha, eu quero que você fique desse jeito, não quero que fique desse jeito, eu acho que está errado ser igual ao Trump, mas eu acho que Trump como líder é uma quimioterapia que o mundo está precisando depois de ter contratado 2 tipos de câncer. Um é a esquerda, extrema esquerda, e o outro é o Islã radical, que um trabalha em conjunto com o outro. Isso eu já falei em outros podcasts e talvez eu vou falar mais no futuro, ok? Então, só para esclarecer, eu acho que vai ter muito efeito. Eu acho que vai ter até bastante efeito no Brasil. Eu acho que o governo brasileiro vai melhorar como resultado do Trump sendo eleito lá nos Estados Unidos, porque vai valer a pena ser amigo dos Estados Unidos agora. Eu acho que para Israel, obviamente, em várias áreas, vai ser totalmente diferente. Em algumas áreas, as pessoas vão ficar decepcionadas. Oh, eu achei que Trump ia fazer tudo para a gente e não fez. Não, Trump vai ter que cuidar dos interesses americanos. Trump não é o presidente de Israel, o presidente dos Estados Unidos. E Israel vai ter que, às vezes, engolir alguns sapos, faz parte. Mas, de modo geral, não tem comparação. Embargo de armas não vai estar nem parecido. Sanções, muita gente aqui não sabe, eu já comentei, não quis comentar bastante sobre isso, mas o governo americano pôs sanções em Israel, sanções econômicas em um aliado durante uma guerra. Sim, Estados Unidos fez isso. Isso aí não vai ter com Trump. A Corte Internacional de Haia, o Trump, quando ele era presidente, ele já falou: se vocês ficarem enchendo o saco, tentando levar o mundo nesse caminho da ONU, eu vou botar sanções em vocês e vou punir quem está envolvido na Corte Internacional. E a Corte Internacional, obviamente, ficou pianinha depois. Cresceu, especialmente criticando Israel do jeito que está, só durante o governo Biden. Outra coisa que o Trump vai fazer é fortalecer a Arábia Saudita, que vai poder agora lutar contra os Houthis. Todas essas coisas eu não tenho dúvida nenhuma que vão acontecer. E a grande assunto que todo mundo está comentando é o que vai acontecer sobre Irã. Agora vou comentar sobre isso rapidinho e depois acabou esse podcast. Eu não tenho dúvida que agora Netanyahu está já negociando diretamente com Trump. Agora, obviamente, o Biden nunca foi muito relevante, mas teve que dar alguma atenção para o governo dele, para as pessoas. Agora é Trump, ok? E ele está perguntando, provavelmente, tentando coordenar, vai ter que vir um ataque sobre Irã, vai ter que vir uma mudança de atitude sobre Irã, instalações nucleares especificamente, e eu não tenho muita dúvida que o Netanyahu já deve estar conversando com Trump e perguntando: você quer que a gente faz isso agora durante o governo Biden para não sobrar para você, ou você prefere que a gente espera você? E depois eu não tenho dúvida que esses resultados ele leva para o governo Biden e fala: olha, a gente vai atacar agora e vocês têm uma chance de ajudar a gente, ou não sei o quê. Essas negociações estão acontecendo, não sei em qual fase estão, mas não tenho dúvida nenhuma que isso está acontecendo. Última palavra sobre o governo Biden durante esse período agora de transição. Todo mundo em Israel está consciente que o governo Biden detesta Netanyahu, não gosta de Israel, não gosta muito de judeu, e tem muita influência pró-árabe e vai inevitavelmente dar algum presentinho estilo que o Obama deu. Obama, no último momento, quando ele sabia que ele ia embora, ia deixar o governo e que quem ia entrar no lugar dele era Trump, ele foi e deu uma cutucada, deu uma esfaqueada nas costas de Israel na ONU, não vetando... Não, eu acho... Não só que ele não vetou, ele propôs uma resolução no Conselho, eu não estou lembrando exatamente dos detalhes, mas tinha a ver com falta que Estados Unidos admite que Israel não tem nenhuma conexão com os lugares sagrados em Jerusalém. Se eu não me engano, foi isso. Sem dúvida, o governo Biden, Kamala Harris, quem puder lá, vai dar uma esfaqueada nas costas de Israel agora durante esses próximos 2 meses. Seja nas sanções, que eles vão colocar mais sanções ou piorar essa situação. Seja na Corte Internacional, ou tem gente até falando que eles têm um plano de reconhecer Estado palestino, só para dar uma cuspida na cara de Israel antes de ir embora, já que acabou o tempo deles. Digo eu que uma coisa interessante é a margem que o Trump ganhou. Uma coisa é o Trump ganhar por pouco. Se o Trump tivesse ganho por pouco, primeira coisa, obviamente, ia ter uma bagunça danada nos Estados Unidos, mas ele ganhou de uma vitória tão, tão, tão convincente que não adiantou tentar entrar em ações na justiça, tentar, né? Não adiantou, era muito óbvio. E tipo assim, se você perder por tanto assim, é óbvio que você que mesmo precisa repensar a sua estratégia e não ficar reclamando do outro. A mesma coisa eu acho que pode ter um efeito na política de Biden agora durante esses 2 meses. Teoricamente, o Biden ia dar uma esfaqueada nas costas, mas talvez tenha uma chance disso não acontecer, porque perdeu por tanto que vai ter que talvez engolir, teoricamente, eu acho pouco provável isso, mas eu acho uma análise interessante. Teoricamente existe a possibilidade que, como perdeu com essa margem tão grande, eles vão até abrir mão de dar essa esfaqueada. Duvido. Eu acho que alguma coisa eles vão fazer de mal contra Israel, inclusive porque eles pensam que o Netanyahu fez certas coisas que também teve efeito nas eleições, como eu falei já nos últimos capítulos, essa entrada no Líbano, a entrada em Rafah, a continuação da guerra, apesar que Estados Unidos fez de tudo, a Kamala Harris, o Biden fizeram de tudo para Israel não poder continuar essa guerra, pediram para não fazer, pediram para parar, não queriam passar armas, mas mesmo assim Israel continuou, e não só continuou, mas está vencendo, sempre está agora bem na frente e conseguiu se colocar em uma situação tão favorável que é maravilhoso ver os resultados disso. Obviamente não acabou a luta, mas estamos em caminho muito, muito bom. Agora, com essa vitória do Trump, eu ouvi um cara falando assim: a vitória do Trump, se fosse a Kamala Harris ganhando, Israel já estava com a cabeça dentro da boca do crocodilo. O crocodilo já ia morder, e só milagre, eu já falei isso várias vezes, só milagre para Israel conseguir vencer todo esse desafio dessa guerra e sair dessa situação tão complicada, com Estados Unidos tão hostil como foi durante o governo Biden, e a perspectiva era que com Kamala Harris ia piorar, e muito, ok? Inclusive por pessoas chaves que ela ia colocar e já tinha declarado quem ia tomar conta disso e daquilo, não vou entrar nesses detalhes. Graças a Deus a gente evitou esse furacão. Então Israel tirou a cabeça da boca do crocodilo, e agora a perspectiva é uma administração, uma Casa Branca, um governo americano muito, muito mais favorável a Israel, muito mais hostil agora ao Islã radical, ao Irã, a todo o programa nuclear do Irã, e acredito eu que o mundo vai para um período muito melhor. Que vai demorar? Vai. Que vai ser gradual? Vai. Mas agora acredito eu que tanto para o Brasil como para Israel, como para o resto do mundo, até para as pessoas da Ucrânia, quem sobrou lá, quase todo mundo, todos os homens quase morreram, mas até para as pessoas da Ucrânia já vai acabar essa guerra. Acredito eu, isso é minha aposta, que logo depois do Trump entrar, essa guerra vai acabar. Tomara, até o próximo.